Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos trazendo aí mais informações agora para você sobre a sétima festa do Carreiro e a Queima do Alho, né? A sexta edição da Queima do Alho que acontece em Santa Cruz da Prata. Zé Renato tá por aqui, o Maurício também tá por aqui, pra gente bater um papo e falar um pouquinho dessas duas grandes festas. Zé, como é que vai? Tudo bem? Prazer, seja bem-vindo ao Expresso mais uma vez. Obrigado, Tony Cláudio. A gente tá aqui satisfeito, 2016 dando início às nossas festividades lá da Pratinha. Com Deus na frente, convidando o povão, Guaranés em peso, Guaxupé, região. Zé, e a cabeça eu acho que fica a mil por hora nesse momento, né? Fica. Aí vai chegando os dias, a gente fica satisfeito, contente, mas na verdade o coração acelera a mão um pouco, porque é emoção, né? Festa que hoje é uma festa profissional, então pra nós é alegria. Mas o que passa? Qual que é a maior preocupação, Zé, num momento desse? É uma semana da festa. Pois é, rapaz. A preocupação é receber bem nossos convidados, né? Que essa é a obrigação nossa e, na verdade, estamos ali empenhados, contentes. Mas o coração balança, né? Balança porque a prioridade é os convidados. É uma festa grande, a responsabilidade vai aumentando ano a ano, porque esse um ano tem X de pessoa, no outro ano 2X, no outro 3X. Vocês estão esperando a conversa de vocês aí da organização, vocês estão esperando mais ou menos quantas pessoas? Ah, nos dois dias, vamos pensar umas 10 mil pessoas. É gente demais. É muita gente, é bastante gente. Então, a comissão organizadora prepara, trabalha, o prefeito ajuda de coração, com a maior boa vontade do mundo, inclusive ele é o incentivador. Deve estar ouvindo a gente, João Carlos, não perde o programa. Sim, ele manda um abraço para ele e agradeço antecipado a boa vontade dele, né, que é o tal da gente pula miúdo por intermédio dele, porque a alegria dele é grande, mas dá conta. Então isso aí já é um gosto nosso de satisfazê-la, a boa vontade, ajudar a Pratinha, né? Zé, faltando então uma semana pro evento, né? Estamos aí hoje é dia 4, sábado que vem, dia 11, já tem a Queima do Alho. Isso. Como é que tá os preparativos? Já tá tudo certinho? Ainda tem alguma coisa lá na Antônio Cláudio? Não, a gente precisa ainda fechar com, sei lá, com alguém? Não. Coisa. Tá tudo certo. A burocrática tá certinho, a Secretaria de Cultura correu muito bem. É uns detalhezinhos, pouco, que tem que fechar, mas é simples, já tá, bem dizer, já tá pronto, se Deus quiser. A estrutura é praticamente a mesma do ano passado? A mesma, do mesmo sistema. E deu certo, né? Deu muito certo, graças a Deus, conforme tá vindo os anos, né? Então, na verdade, não estamos, assim, preocupados. Agora eu falo para você, a preocupação nossa é em recepcionar a... Vamos dizer, a plateia, né? Vamos fazer isso acontecer. Maurício, a gente tá aí há uma semana da festa. Eu fico imaginando, o ano passado, muita gente compareceu na festa. Muitas sugestões foram dadas. Eu acredito que muita gente criticou alguma outra coisa também. Vocês fazem um levantamento de como é que foi no ano passado para melhorar esse ano? E se aconteceu essas críticas, o que vocês vão mudar esse ano? Não, todo ano a gente faz um levantamento. Até porque é uma crítica construtiva, né, pai? Isso. É, cada ano que uma pessoa reclama de alguma coisa, a gente tenta melhorar a próxima. No ano passado teve muita reclamação de banheiro, né, pai? Isso. O que foi feito? Esse ano já procurou aumentar o número de banheiro para poder atender todo mundo, devido ao. Porque de repente vocês na organização acabam não percebendo, né? Não. Tem que vir do público, meu. O público tem que melhorar isso. É o público que ajuda a gente na festa, na verdade. Estacionamento, Maurício também. Mas aí, na verdade, a gente fala só. Tem os loteamentos, fizemos uma entrada diferenciada lá, que o ano passado usou. Então tem o bairro novo, que é o Pássaro da Ilha, que a gente falou, o Bagdá. Tem muita onde encostar, tem o campo de bola também, se quiser usar, o prefeito está liberou já desde os outros anos para guardar os automóveis lá, para dar mais estabilidade, mais conforto para essas visitas que vão chegar uma orientação é deixar os carros nesses estacionamentos, deixar na rua, né? Isso, você já chega, já coloca lá no loteamento, conforme eu falei, tem o campo de bola que está disponível lá também para guardar os automóveis e o pessoal fica lá sossegado na festa, que no recinto é isolado, não tem como usar. E na verdade ficou até muito bom, porque... Tem senhora, tem criança, tem idoso, tem pessoas que precisam de espaço lá, pra, de repente com o carro, com com festa não dá certo, né, Antônio Cláudio? É. Questão das comitivas que estão vindo aí esse ano para a queima do alho. Já está tudo fechado também? Essas comitivas, elas conversam com vocês ou já conversam direto com o pessoal do circuito que organiza tudo? Já está tudo esquematizado. Já tem o parceiro Bodão, já que já está, inclusive, hoje em Nova Resende lá, ganhando dia para o pessoal de lá, conforme vai já, há dias, já que tá empenhado nas festas dos colegas do circuito. Então, na verdade, tá tocando, já tá no carro de boi, o pessoal tá animado com o pavinho, né, Maurício? É. Lá vai nos trâmites que conforme é a sequência da festa, né? Quantas comitivas mais ou menos, Maurício? Vai ser mais ou menos o mesmo do ano passado? Cerca de 30 comitivas, mais ou menos. É. Mais ou menos? Teve um ano passado, teve 25, né? É, mas o outro ano 35, né, Maurício? Parei. Essa média. Média de 30. Às vezes, porque de repente, tem as comitivas do circuito. Sim. Então, geralmente, às vezes aquelas que são muito longe não dá pra vir, mas tem várias comitivas que não fazem parte do circuito, mas também participam da festa. Paredão, por exemplo, Paredão. Eu acho que ele não faz parte do circuito. Não, mas ele é presente. Ele participa da festa. Ele é oficial da praça. É, ele tá lá todos, né? Não perde um. Satisfeito porque o pessoal fala, lá na pratinha, vamos montar a nossa. É. E isso pra nós é uma alegria muito grande, né, Antônio Cláudio? Porque o pessoal fala lá, pra nós é um prestígio muito grande, muito. Mas o prestígio da festa do Carreiro e da queima do alho é um dos maiores, né? Da região. Graças. Se a gente pegar aqui o circuito aqui, por exemplo, são várias cidades. Isso. Aqui, acho que o pessoal espera o da prata. Graças a Deus, é por verdade. Por que isso acontece, Zé? Falar a verdade, se eu tô você achando... conseguiu ou você não sabe responder essa pergunta? Na verdade, é um lugar mais aconchegante, né? Um lugar gostoso, fácil de chegar. E o que eu te falei, a gente faz o possível para poder tratar bem no nosso convidado lá, né? E você sabe como é que é, onde tem carinho, tem respeito, tem amor, isso é tudo une, tudo numa forma que a nossa festa fica grande e a pratinha tá bonita por esse opa, fato. Com certeza. Por esse motivo. E na verdade, conforme eu falo pra você, empenha nós da comissão organizadora, o prefeito que ajuda, né? Ajuda, incentiva, não vão fazer a festa não pode parar, a festa tem que continuar. Tanto é que a gente fica empolgado, fica emocionado, faz dias já que estamos trabalhando para esse evento, tudo por intermédio do prefeito que ajuda nós que gosta. Então nós temos essa obrigação, conforme foi, tem essa obrigação de. E o povo da Pratinha também, que merece também, né, uma festa. É porque todo mundo grande, ajuda, né? Uma festa profissional. Todo mundo acaba ajudando. Né? Guaranésia também, a gente agradece bastante o comércio da Guaranésia. Agradece o pessoal de Guaxupé, que tudo colabora, que todo mundo está ali junto conosco ali. Então esse é o nosso ímpeto de trabalhar em cima dessa festa para, quanto Deus estiver dando vida e saúde para nós, vamos fazer, vamos tocar ela para frente. Vamos chegar lá na 50ª, fácil, fácil. Se Deus quiser. O pessoal lá sente como se estivesse em casa. Isso. Tanto que vai e faz churrasco na praça. Fica criança brincando lá mesmo, não sem, tranquilidade, sem ter perigo nenhum. Né? Então, pessoal, não é aquele negócio fechado. Maurício, e a questão da organização? A festa do Carreiro é uma organização, a queima do alho é outra organização, ou não é tudo junto? Tudo junto e misturado? Não, é tudo junto. É uma festa só. Tá, então, mas até para vocês conversarem com o pessoal que organiza o circuito aqui, é o mesmo grupo? É o mesmo pessoal. Só que a gente faz, a gente divide para não acumular para todo mundo. Tudo em função uma coisa de uma pessoa só não dá conta de fazer tudo sozinho. Então, o Bodão tá lá pra. Cuida mais a parte da queima do alho. Lá, trabalhando. Mas é lá, a mesma equipe. É tudo uma equipe só. E a gente trabalha junto no carro de boi, porque senão, conforme o Maurício falou, fica tudo uma. Sobrecarrega. Uma pessoa, só, fica muita coisa pra uma pessoa. Graças a Deus, parceirão, corre bem, a gente trabalha em comum acordo. Curiosidade aqui, quanto tempo, já que vocês já estão planejando isso daqui? Terminou a outra lá, já começa? Já começa. É assim mesmo? É igual carnaval, né? Segunda-feira. Já tô pensando. Terminou de segunda, pensando de 2017. E não dá pra esperar, né? Vamos esperar chegar mais perto, não tem jeito, né? Porque pelo tamanho que a festa tá. Tá, é verdade. Até estrutura. Eu me lembro que nas primeiras, né, não tinha shows, né? Os shows eram só regionais, agora já começou a aparecer shows. Esse ano vamos ter dois. Shows de peso. É a primeira vez que começou com o Tadeu na época, né? Só teve carro de boi. Sim. Teve um show depois à noite, mas show regional. Regional. Depois já veio o próximo ano, já veio o Pedro Bento, já adestrado com carreira e quatro comitivas só, né? Ele fez a queima do alho. E aí vai aumentando. E cada ano foi aumentando mais. Hoje, se você for ver, tem cerca de 30 comitivas que vêm para queima do alho. uma média de 60 casas de banho, né, pai, que vem pro desfile. O ano passado teve o show do Renato Giovanelli e o João Pedro Cristiano. Nesse ano já é. Esse é Eduardo e Rafael. Ricardo e Fernando. João Fernando. Quer dizer, cada ano que passa, tá aumentando, vai aumentando, né? Vai aumentando e melhorando. E o número de carreiros? Vai aumentando ou vai diminuindo? Você, Frank, falar pelo carinho, pela boa vontade deles. Aí a gente tava ganhando dia também, fomos em Conceição Aparecida, Nova Resende, Monte Belo, São Pedro União, Jacuí. Os carreiros abraçam a gente contente, falam, nós vamos estar lá na pratinha. Só se der o contrário, Deus mandou o contrário, mas segundo a conversa, a prosa do carreiro, fala, nós vamos estar lá com vocês. Eles também estar lá se com sente em casa lá quando vem. É verdade. Então vamos fazer um intervalo em comercial, a gente volta para falar das atrações desse ano aqui, da sétima festa do carreiro e da sexta edição da Queima do Alho em Santa Cruz da Prata. O destaque está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM, estou recebendo aqui o Zé Renato e o Maurício, faz parte da organização da sétima festa do carreiro e da Queima do Alho, que acontece no próximo final de semana em Santa Cruz da Prata, e a programação já está definida a partir do meio-dia de sábado, abertura da Queima do Alho, às 16 horas, show regionais. Tem já alguns nomes desses shows regionais aí, Maurício, Zé, algum nome que vocês já definiram? Não, ou ainda esses chegam na hora, eles já apresentam. Vai ficar definido na hora. Depois, às 21 horas, tem queima de fogo de artifício e o show da dupla Eduardo e Rafael. Essa dupla é boa demais, viu, gente? Pessoal que não conhece aí, eu tive o prazer de recebê-los aqui nos estúdios da Pássaro da Ilha. São muito bons mesmo. No dia 12 de junho, às 9 horas da manhã, tem o desfile de carros de boi, né? Às 15 horas, show com o Vitinho e seus teclados. Certo. O Zé Renato garantiu que é bom demais. Não, eu não conheço. O Zé Renato, esse é bom. 100%. E às 18 horas, tem um mega show aí com a dupla Ricardo e João Fernando. Esses já são conhecidos aí no país todo. Locutores oficiais, o Tide Carreiro, esse outro aqui, acho que não vou falar o nome dele, não. Carlos Silva, né? Tá lá em Gospé, inclusive, tá mandando um abraço pra vocês. Obrigado, viu? Obrigado. Você mandou um abraço. Tá engraxando a bota. Se Deus quiser. Nunca pegou, nunca fez isso na vida. Tá engraxando nada, Carlos Silva. Um abraço pra você. Sertanejo. E tem a comitiva dele lá, né? Tem, tá lá presente lá. Todo ano tá lá marcando presença. Carteirinho. Lentimado. Mas uma festa como essa precisa de muito apoio, né, Zé? Você já disse o apoio da prefeitura, mas eu acho que, além disso, a Polícia Militar também apoia. Tá colaborando. Eu estou vendo aqui pelo cartaz, né? Agradecer o Sargento Godoy aí, que trabalha satisfeito junto com a gente lá, dando as opiniões lá, esquematizando o trabalho da polícia, trânsito, tudo. Eles acabam definindo muitas coisas da festa? Mais dá conta. O Capitão Márcio também, junto com o Major Matos, né? Isso. Tá lá, de maior carinho do mundo pra nós. É isso aí, a gente agradece a Polícia Militar, satisfeito, porque trabalha em prol da segurança lá da festa, da pratinha. O Maurício, na sua opinião, o que chama mais atenção? É o desfile de carros de boi? É a queima do alho? É os shows que acabam levando mais gente? Na sua visão, claro. Uma coisa complementa a outra, eu acho. Que o pessoal vai pra queima do alho, já continua pro show, né, pai? Já espera pro ano, pro outro dia, pra ir no carreiro, aguarda o show. Acho que assim, é tudo casadinho. Sequência, né? Pra poder sair a festa. Show todo mundo gosta, né? Falou que a música, aí o pessoal vai atrás mesmo. Os carreiros, ele resgata a cultura junto com a queima do alho, que uma dos boiadeiros, né? Tu pode falar que é os dois, né? Só que o carro de boi agrada uma criança que nunca viu um senhor que mata a saudade dele de ver pai, uma mãe, pessoa avô, né? E a queima do alho, o pessoal vai pra ver como que os boiadeiros faziam na época e aproveita também, e come. Pra isso também. Isso, né? É a cultura, né? Cultura. Hoje o carro de boi virou um folclore, né? Era o meio de transporte, hoje é um folclore, né? É uma cultura da terra que a gente tem. A minha o prazer, preocupação, Zé, é que isso vá acabando, mas eu acho que a festa do carreiro promove pra que isso continue, né? Isso, acho que não acaba, não, sabe por quê? Porque você vê, vamos falar na região, é um circuito do carreiro. Você pode ver aí no cartaz que quantas cidades que estão promovendo o evento da... São várias aqui, festa, né? Festa do desfile do carro de boi. Tanto é que você vê, Piúna é 400, 500 carro de boi. Trindade é 500, 600 carro de boi. Então, eu acho que o estado de São Paulo pede para nós, tem condições de vir buscar, para fazer o desfile, inclusive. Aqui em Mucoca, busca o pessoal da Pratinha para fazer o desfile. aqui em São José também está pedindo para fazer o desfile do carro de boi, vem com um caminhão buscar. Busca. É, ali, perdão, aqui na. Sumiu a cidade, que também vai. São várias cidades que vêm buscar os carros de boi. Ver como que funciona. É o resgate, né? Para levar. Lá levar. Então quer dizer que eu acredito que nós não pode deixar acabar. Você não. Falou um número aí que eu fiquei até assustado: 500 carros de boi. 500 carros lá em Trindade, em Piúna, dá essa condição. Isso aqui na Prata é praticamente impossível. Isso não acontecer. É verdade. Aqui, tipo aqui, ó. Até porque são do espaço. E aqui em São Pedro União, Jecuí, Nova Resende, a média de 100, 120, 130 carros de boi. Então, isso comporta na Prata? Sem comporta. Comporta porque a gente está vendo, quando começa a rir as boiadas, você já faz 1,5 km, 2 km de boi na estrada, né? Então comporta, mas não vai chegar a esse ponto. Mas se chegar, a gente vai fazer o possível lá. Então, mas vocês procuram chegar nesse ponto ou não? Do jeito que está. Não, tá bom. Quanto mais, melhor. Tomara, Deus ajuda, né? Vamos fazer daqui a Prata então, muro. Quem sabe daqui a uns anos a Prata vai estar mandando caminhões aí pra buscar. Se Deus quiser. Esse é o normal, Maurício? Você chegar nesse ponto, porque a gente já vê que já tá profissional a festa. A festa já deixou de ser uma festa amadora, de alguns amigos que juntaram e vamos fazer. Já virou profissional. Tem chance de chegar sim. Não vou falar nessa quantidade, mas conforme vai. Até eu fiquei muito contente ano passado, nós estávamos lá. Os preparativos da procissão do desfile, chegou um senhor de Batatais, ele com a senhora, perguntou quem que é o coordenador da festa. O coordenador da festa é todo mundo, os carreiros todos aqui são. Ele falou, sou de Batatais e me informar que a festa aqui é boa, eu posso participar. Falei, a casa é sua. Encostou lá, desceu os bois dele, arriou, participou e falou que esse ano vai estar lá de novo. Então, quer dizer, é gratificante, é bom demais da conta, e a gente faz aquilo ali com uma alegria. Nossa, é isso não daí. Tem. E outra coisa, além disso, que a gente já faz parte da terra, né? A gente já é nativo da terra. Opa, também. Então, conhece isso aí, bem, né? Graças a Deus. O César, vereador aqui, o César também tem uma luta grande aqui com as companhias de reis, né? Então, inclusive, até agradecer, que eu tive com ele ontem, né? Tá mandando um abraço pra vocês aqui. Obrigado, agradeço, César. E agradeço os teus préstimos de ontem, você me deu a mão também, foi o que precisar das ordens. A gente agradece de coração. Ele fez uma grande. Ele e as outras pessoas, né? Um grande encontro de companhia de reis, e agora está botando esse abraço para vocês. Santo também. Reis que ilumina todos nós, né? Ilumina ele, ilumina as companhias que estão aí na batalha do teu trabalho, do seu evento, né? Com certeza. Então vamos reforçar aqui. Sábado que vem, dia 11, a partir do meio-dia, abertura da queima do alho, né? Isso. E no domingo começa às 9 horas da manhã. Não vou. Começa meio-dia e não tem hora pra acabar, né? Não. Começa meio-dia, na verdade, lá pras 4 horas. Né? Começa sexta. E os carros de boi também já começam a chegar no sábado. Chega. Esse ano não teve como, não, mas o ano passado, no dia de hoje, já tinha 15 carros lá em casa, guardados, já esperando pro desfile. Pronto. Mas não tá esperando mais nada, que a expectativa é boa. Semana começa a chegar carro de boi, né? Tá com a expectativa boa. Durante a semana já começa a chegar pro desfile que vai acontecer só no domingo. Sábado, domingo, já tá chegando carro lá. A partir das 9 horas da manhã. Ano passado não foi à tarde o desfile? Não, foi de manhã? Foi de manhã. A gente marca às 9 pro pessoal já ir ver como que faz o reamento deles, pra eles já participar desde o começo. Então o desfile em si começa a rodar na cidade mais ou menos por volta das 11 horas. Das 11 horas. Aí vai até 2:30 por aí, pessoal. O circuito é o mesmo? É o mesmo. Sabe que o carreiro ele tem que sair cedo pra ir embora. Aliás, ele tem que almoçar, jantar e ir embora. Porque ele anda 2-3 dias na estrada de terra. Vem de São Sebastião do Paraíso, vem de Opinópolis, vem de Nova Resende, vem de Monte Belo, vem tudo rodando. Então tem que ser na parte da manhã pra desocupar, pra tornar e ir embora de novo. No começo da tarde já chega rodando a pé e vai embora a pé de novo. A boiada chega, conforme vem, já quer desocupar o mais rápido possível para ir embora. Então tem que ser na parte da manhã, né? Então tá todo mundo convidado, né? Se Deus quiser. Todo mundo convidado. Sétima festa do carreiro e queima do alho, dias 11 e 12 de junho em Santa Cruz da Prata. Acho que a grande falta que a gente vai ter esse ano é de duas pessoas que colaboravam muito, né? O carro-chefe da nossa festa ali, foi o carro-chefe, o preto, que Deus tem no bom lugar. E tem certeza que tá pra audir nós lá no andar de cima. Com certeza. Ele, o vira-lata também, que... Nós sentimos falta dos companheiros, que era detalhado, era tudo esquematizado. Certo que o Sérgio também foi na mesma sequência, mas dois companheiros que deixou a festa nossa, para até que deram início. Participavam, né? Participavam muito. Com gosto, né? Com gosto. O Sérgio também é da mesma coisa, mas. A gente sente falta. Esse vazio tá triste, vai ficar, infelizmente, né? Vai ficar. Mas Deus sabe o que faz, né? Com certeza. Zé, brigadão. Opa, semana que vem, se Deus quiser, vamos estar lá dando aquela olhada, né? Isso, convidando você, convidando o pessoal da 103.3, agradecer o espaço que vocês vêm oferecendo para nós já há anos e vão continuar. Opa, com essa todo ano, vamos estar juntos com essa emulação, te emolando você aqui para divulgar a nossa festa, convidar a Aranésia, convidar a Guaxupé, convidar a região. E quero mandar um abraço para um colega nosso da Praia, e quando o pessoal da Pratinha também, né? Opa! Que vai ajudar a recepcionar grande, nosso companheiro. E o Danilo também, que eu falei que ia mandar um abraço para ele aqui. Tô mandando de coração. Não tá só para ele, mas Pratinha, minha querida Pratinha, né? Tá ouvindo pra a gente todos lá, eles, Danilo, todo o pessoal lá. João Carlos, meu primo, que sempre ouve também lá. Isso. Um abraço, todo o pessoal lá. O prefeito nosso, espera ele lá com o maior carinho do mundo, satisfeito conforme ele vai. Vamos festejar. O prefeito adulto, nosso João Carlos, quando ele vai na comida, na queima do alho, ele passa em toda a barraca. Ah, come, é bom de garfo. Ele é tranquilo, ele é companheiro nosso. É bom de garfo? Vamos, vamos tomar uma cerveja, né, prefeito? O João Carlos é bom de garfo? É bom de garfo. É bom de garfo. Ele é bom em tudo. É bom em tudo, né? Valeu, Zé. Sim, obrigado. Um abraço, Maurício, agradeço. Obrigado, Antônio Cláudio. Intervalo comercial e a gente volta já para finalizar o Expresso deste sábado.